Bota a mão no carro, assim que eu me amarro. Bota a mão no carro, assim que eu me amarro. Bota a mão no carro, assim que eu me amarro. Bota a mão no carro, é louva! Bota a mão, bota a mão no carro. Bota a mão, bota a mão no carro. Pra mim. Bota a mão no carro, vai, Lezinho. Assim que eu me amarro. Bota a mão no carro. Assim que eu me amarro. Esse é o carro. Bota a mão no carro. Assim que eu me amarro. Bota a mão no carro. Desse jeito que eu me amarro. Bota a mão. Bota a mão no carro. Bota a mão. É louco! Bota a mão no carro.